3217, linha decola 90, ventando 80 graus, com 7 nós. De 5415, solicita direto coral. Autorizado. Direto coral, de 5415. Salvador, Celtan 3897. Celtan 3897, prossiga. Autorização Guarulhos, 3897. Feito para cópia 3897. Ações de conta guarda. Luna, lhe mantém no zero. Me mantém, agora 621. Aperzulu no zero, até Brinde após Aperzulu 16, Belo Horizonte, daí conforme plano. Decola no zero com a primeira curva à direita, saída da Euleda, depois voo direto à posição Mótila, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Frequência do controle em 1-1-9, confirmando, controle em 1-2-0-8 e a torre em 1-1-8-9-5. Seu código transponder, 5517-3897. Espera, comunica bem. A gente mantém o ponto de espera. Okay. 1-6, Belo Horizonte. Decola 10, curva à direita, da El Leda Motiva. 1-2-0-8 é o controle, 118-95 é a torre, 5-5-1-7 é o transponder, 3897. Correto, informe pronto, puxa o acionamento, 3897. Vai formar, 3897. Street 5627, call Aracaju approach, frequency 120.3. 1203, good night. Decolagem no zero, sinal 6201. Azul 406, após início da corrida aeronave à frente, ali mantenha no zero. Afirmativo atrás, a decolagem do aeroporto, azul 406, ali mantém. Salvador, boa noite, FNR 6201. FNR 6201, no contato radar, suba ao 360, vigilante. 601, seguindo para 360. Controle FNR 6201, possibilidade de prioridade, senhor? Autorizado. brasileira, 6201. Romeu, livre decolar da 10, vento no 30 graus, cono 5 nas. Tá, iniciando 4206. É 143. A torre informa a operação instrumento, chuva moderada, 1000 pés de teto com 3000 metros de visibilidade. Vento 120 graus com 12 nós. Decolado aos 10, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, tenha uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, 4206, apareceu Puca cruzando mil passos. 4206, contato radar, subo nível 350. 350, sem instruções. No 645 da Gomba Noite, autorização para Vitória. Confirma, aeronave que chamou? Confirmo, gol 1645. Os 217, chame Centro Recife 1251. Centro Recife 1251, tá? Primeira curva após decolagem à direita, saída da EL, Leda Bidev, Operuinsk 50, Oceana 5521, controle 120.8. J360, autorizado, decolagem 10, na da EL, Leda Bidev, curva direita, Operuinsk 50, 5551, transpõe 208, controle. O número 45, transponder 5521. Isso, 5521. Correto, chama para posicionamento. Será? A 201, chame Centro Recife 1251. 251, 6201. United 4851, descending 160, with the information in Quebec. As far as 8501, Skokie identity, descend 4000 feet, Bonf arrival, KNH1014. Descending 4000 on KNH1014, Bonf arrival, approach 851. Canadá 143, operação visual sem chuva, pista molhada. Controle Salvador, muito boa noite ao Papa Romeu Índia Tango Uniforme com a Quebec. Índia Tango Uniforme, chegada a mar e desce para 4.000 pés, ajuste no 0.4. Na mar e desce até 4.000, ajustado 1014 do Índia Tango Uniforme. Já sabe chamar táxi. Passaremos o nome 645. Centro Recife em 12685. 2685, assunto Recife, 4206. Gol 971, desça para o nível 050, chegada a Bonf e ajuste no 0.4. Solo 3897 na ponte 05, posicionamento. Tan 3897, mantenha a posição. Vamos até. Tan 3805, correção. Tan 3895, autorizado para posicionamento, chama táxi. Para o 3897. Então 3897 está autorizado o posicionamento e chama táxi. Vai chamar o 3897. Terminando 43, estabilizado em 1043 na 143, torre 1895. Índia Tango Uniforme, após mar e voa Iduna, desça 2.000 pés, autorizado ILS. Gente, após mar e voa Iduna, 2.000, autorizado ILS, o Índia Tango Uniforme. 5415, chame controle de ILS, 120, decimal 1. Passará Tampa Vista, Sinar Rio no K3, passando para baixo. Tem a pista vista agora, Sinar Rio no K3. Ciente livre, pouso não no zero, vento no 40 graus com 5 nós, altímetro no zero no 4. No 0 no 4, ajuste, Sinar Rio no K3, 5 pontos. A pista tá molhada, no 0, Sinar Rio no K3? É pista úmida. Úmida, ok. É, poderia fazer um ajuste? Ajuste agora, 1014. 1014, obrigada. Ataque 645, da Gol está acionado, tem 2:40, alterna Galeão com 89 bordas, 89 bordas. A aeronave que chamou o solo, identifique-se e confirme as informações. Gol no 645, tem 2:40 de autonomia, alterna Galeão com 89 bordas. Sim, o no 645, tem táxi autorizado via Índia para o ponto de espera da 10, quando lá pronto, torre 198, desceu na 95, bom voo. Ok, livre táxi via Índia, uma boa noite, torre 295. Boa noite, o nome é 45 da Gol. Ponto de espera da 10, pessoal, coronavírus. Boa noite, o nome é 45, após o Oxonel na curta final ali, mantendo 0. Após o Oxonel na final ali, mantendo Gol, o nome é 45. Chegada bom, se desce para 060. É 143, solo 21, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, solo 219, né? Solo 3897 para o táxi, com 206 a bordo, 4 horas e 15, alterno Galeão. Nós 3897, táxi via Fátio, índio para o ponto de espera da 10. Quando lá pronto, torre 118, desceu 95. Fátio, índio, ponto de espera 1895, 3897. Solo Salvador, assinar 6 no 4, Oceaner 61, 400, táxi autorizando via Alfa Juliette, Portão Meio. Alfa Juliette, Portão Controle Salvador, boa noite, eu passaria do 2231, transfere informação Quebec. Passaria do 2231, chegada mar e desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Mar e 4000 no 0 no 4, 2231. Sintaxe autorizado via Alfa Juliette, portal 6. Alfa Juliette, portal 6, obrigado. Flight 1, descend 2,000 feet, clear ILS final approach, report establishing localized course. Gol 971, reduza para 2109. Reduzindo já ao 971. Antes gol 645, está cruzando 1400 metros. 645, contato radar, suba nível 360, direto Leda. Treinamento para 5. Passaria 2231, voo e TAP da presente. TAP 2231. Está estabilizando o Índia Tango de Fá. Dia Tango Uniforme, chame a torre 198, decimal 95. 118, 95, com a torre, o Índia Tango Uniforme, grato com a mente. Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Índia Tango Uniforme, fui, fui, aliás. Boa noite, Índia Tango Uniforme, reporte externo. Formado no externo, Índia Tango Uniforme. Passando o externo, o Índia Tango Uniforme. Índia Tango Uniforme, cheque o trem, livre pouso na 1-0, ventando 60 graus com 8-9, altímetro no 0-4. Ciente, informará o trem, o Índia Tango Uniforme, está livre pouso. 3897, decolado 1226, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, é o TAM 3897. Pouso não no 0, ventando 60 graus com 99, altímetro no 0-4. Gente, ele pouso, Índia Tango Uniforme. DLS número 3. 2000, número 97. TAM 3897, contato radar, suba ao nível 340, vigilância. 340, TAM 3897. Confirme. 2231, pode passar a etapa abaixo dos 50, senhor? Autorizado, desce sem restrições agora para 2000 pés. Beleza, direto 2000 com 1014. É, 2 graus à esquerda, pode voar a duna, senhor? Autorizado. Obrigado. Gol 645, sobe restrito nível 300. 300 restrito, solicita final 400. Coordene quando em contato com o centro. Uniforme, solo 28, livre à direita, solo 121, decimal 9. A direita, 219, graças a Deus, também faz. Controle, possibilidade de autorizar o 3897 voa Mótiva? Negativo, tem o tráfego à frente na mesma saída, já foi restrito, na subida, mantém o perfil. Ah, ok, vai manter 3897. Authorizate 51, call tower frequency 11895, complete final approach. 11895, 18 source 851. Alô, Índia, também uniforme, boa noite, confirma o PAT? Salvador Tower, boa noite, Soja 851, ILS 10. Roger 851, clear to land runway 10 and 160 degrees with 10 knots, QNH 1014. Clear to land runway 10, Soja 851, QNH 1014. Abilizou 971. 971, torre 198, decimal 95. 951. Gol 645, chame centro Recife, 1251. 651, uma boa. Índia também uniforme, a partir do Alpate, prossegue Taxiway Lima e reporta na Quebec para cruzamento da pista na 7. Este é o Alpate, prossegue na Lima, reporta na Quebec para cruzamento. Flores 851, on the ground at 3-1, vacate to the right, call ground 1-1, decimal 9er. To the right, 1-1, decimal 9er, Flores 851. Uno, cheque trem, livre pouso não no zero, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Sem baixar trabalho, livre pouso no 09, 71. 5-1, service taxi by Alpha and Gate, until gate 2-1-1, attention to the following car, being the gate 08. Copy, Alpha Juliet, stand 1-1, repeat the taxi to the following car. Service 8-5-1. Bora 251, obrigado, 3297. Afirmo, Maia até Quebec. Tango Uniforme, estou autorizando o cruzamento da pista no 735. Após táxi via para a faixa, acionando a frequência livre. Passarela 2231 no Torre 1 no 895. 205 prata já. 1971 no solo 35, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. 29971. Luiz Salvador, boa noite. Eu passaria do 2231, baixou, travou, estabilizar. 2231, reparte externo. Reportar o 2231. Salvador, gol 971, boa noite. Gol 1971, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, gol 971. Externo 2231, pista vista. 2231, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus com 89, altímetro no 0 no 4. Pouso 2231. E confirma se está chovendo no momento na pista? Tempo bom aqui. Bom, aqui na final aí de 4 milhas está com a chuva leve. Gente. Vou lavar o avião, já saímos aqui. Salvador 39965. É 5 é parte externo. Portará. interno, 9965. Frente, aguarde, pista livre. Aguardando. 2231, solo 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ok, direita, 219. 21. Cinco, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Sente, livre pouso, 9-9-5. Paulo Salvador, boa noite, passarinho do 2-2-3-1, livrou. Passarinho do 2-2-3-1, táxi via Alfa Kilo para a remota 3, quando lá tem o finalizador. Alfa Kilo, remota 3, 2-2-3-1. Salvador, boa noite, Oceaner 6259. Oceaner 6259, informação em curso Romeu, autorizado Guarulhos, em vez de voo 360, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda, Motiva, aperto Luna 0, Speed, aperto Luna 6, após confirmar a rota do plano. Transponder 5510, controle 120 decimal 8. Autorizado para Guarulhos 360, decolando a 1-0, com curva direita, da El, Leda, Motiva. O transponder 5510, controle de saída 120, decimal 8, o chamei a 6259. 6259 correto, chama para o posicionamento. Vai estar na 6259. Nave 65, solo 42, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 121, 9. Mandou uma noite no Trip 9965, livrou na pintura. Trip 9965, autorizado táxi em Alfa, quilo para o Pátio 3, quando lá tenta o transitador. Alfa, quilo, Pátio 3, vamos lá, tenta o transitador. Boa noite, Tan 3197. Vou transmitir sua transação Galeão, nível 360, pronto cópia. Tan 3197, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aperto 10, ex-map, após conforme a rota do plano. Aciona 5530, controle 120, decimal 8. Azul 69. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita após decolagem. Aí da DL, Leda, Motiva, você segue o pêndulo 1-0, esmate, via plano. Aciona transponder 5530, controle 120, decimal 8, 3097. 3097 correto, chama para posicionamento. Cliente da 3097. 9965 vai ficar tendo o sinalizador. Tráfico Oceania 6259, você não está filmando a aerovia autorizada após Nátila? Na 659, aguarda um instante. Minha 259, São Salvador, prossiga. Por gentileza, após Mátima, a aerovia a ser interceptada, sai da DL da Mátima e após? Aperzulu 10, após bridge, após Aperzulu 16. Ciente, copiado, Aperzulu 10, após Aperzulu 16, tá? Aperzulu 16, conforme a rota do plano. Beleza, vamos dar a rota, obrigado. Salvador, boa noite, boa. 8866 descendo. Gol no 866, confirme. Confirmo. 866, desça para 2000 pés, ajuste 1014, direto zona. Tá, na frente zona, descendo para 2000 pés, comigo 14, 866. Salvador, boa noite, passarinho do 2231, está ciente da informação, Romeu, autorização, barreiras, nível 1, noite certo. Passarinho do 2231, Romeu, confere, autorizado barreiras, nível 1980, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Zatap, após o ISC 42, após a formação do plano, transponder 5535, controle 120-8. Barreiras 180 autorizado, conforme plano repetitivo, decola 10, curva esquerda na MOMO, transição VATAP, após ingresso WISC 42, aciona 535, controle 208. Passarela 223 não é correto, chama para o estacionamento. Bora. Então, 3197, coordenando com a equipe do Sol e chama táxi. Paulo Salvador, Gol 1099. Gol 1099, informação em curso Romeu, autorizado com fins, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda Motiva, upper Zulu 10, bid upper Zulu 16, aciona 5541, controle 120.8. Gol 1099, copiou 360 para com fins. Decola da 1-0, curva direita, saindo eu, Leda e Motiva. Após a Pesulu 1-0, Brice, a Pesulu 1-6. 5541 vai ser o transporte, 1208 controle do 099, na posição 8. Não tem mais posição 9. Gol 1099, correto, chama para o posicionamento. Conforme Kilo Lima 4008, maintain flight level 180. Maintain flight level 180, Uniform Kilo Lima 4008. Colador é o 3097 na posição 3, vamos aguardar mais alguns instantes. Chamando novamente para pushback. 3097, pode repetir, por favor? O 3097 só necessita manter a posição e chama a porta para pushback novamente. Sim, quando pronto, chama para push. Sim, 3097. Retreat, 10190 restrict, inform traffic 9 o'clock, 2-3 miles, same bound, maintaining 180. go ahead. Yes, I will get 4210. Roger, 083, initially maintain 200. ILS, gol 1866. 866, Torre 1 no 895. Boa noite. Go ahead. You know we're gonna be very hot to for the approach. Foi, aliás, sim. 866, reparte externo. Reportarei. Sim, eu tô 397.